Eu quero beber. Eu quero uma rua e não ligar mais pra nada. Desce mais uma. Uma dos amigos. Dança. Quero beber.